É, quisera uma lágrima para em seus olhos nascer, para em teu rosto correr e para em teus lábios morrer. E você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Cartinha que estava extraviada, mas que hoje será atendida para gáudio nosso e satisfação do nosso gentil ouvinte, senhor Vitor Delfino de Azevedo, que reside aqui em São Carlos, a rua Célio Barbosa da Silva, Jardim Santa Paula. Há muitos anos nós assistimos esta audição que toca profundamente o coração e lhe diz em sua missiva. Esta audição deixa as manhãs de domingo mais alegres e suaves. Traz-nos saudade imensa daquele tempo romântico que infelizmente não volta mais. Aí lhe cita o aniversário da esposa Dona Maria José, que fez aniversário no 8/5. E nós, nesta oportunidade, queremos enviar, embora com atraso imenso, a Dona Maria José, esposa do senhor Vitor Delfino de Azevedo, todas as felicitações do mundo. E para eles, Carlos Garden arranja o Mozart Brandão do Alberto Marino, o nosso fundo musical, rapaziada do Brás. Elisete Cardoso, a Divina, em arranjo do pianista Renato de Oliveira, soberbamente defende, do saudoso poeta da Vila, Noel Rosa, Feitiço da Vila. Ainda para o senhor Vitor Delfino de Azevedo e sua direta esposa, Dona Maria José. Orlando Silva, cantor das multidões, em roupagem linda, maravilhosa, do Radamés, Orlando Silva canta do Pixinguinha Rosa. Lembrar, deixe-me lembrar meus tempos de rapaz no Brás, as noites de serestas, casas e namorados, e as cordas de um violão cantando em tom plangente aqueles ternos madrigais. Sonhar, deixe-me sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Uma sombra envolta na penumbra de trás da vidraça faz um gesto lânguido e cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais. Tão somente uma recordação restou daquele grande amor, daquelas noites de luar, daquela juventude em flor. Hoje os anos correm muito mais e as noites já não têm calor, e uma saudade imensa é tudo quanto resta ao velho trovador. Lembrar meus tempos de rapaz no Brás, as noites de serestas, casas e namorados, e as cordas de um violão cantando em tom plangente aqueles ternos madrigais. Sonhar, deixe-me sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Uma sombra envolta na penumbra de trás da vidraça faz um gesto lânguido e cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais.

em vozes tão dolente como um sonho em flor. És lá de estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar que eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em prece comovente de dor, de receber a unção de sua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de te envolver até meu padecer de todo fenecer. Eu vi um regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela curte um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida que está no ar há 12 anos consecutivamente pela Rede USP de rádio. Mas nesta manhã de novo, o nosso negócio, a pedida é música. Missiva pelo nosso gentil ouvinte, senhor Abílio Sidney Marcondes, conosco nesta manhã, e ele que reside aqui em São Carlos, a Avenida São Carlos, a principal de nossa cidade. Ele seleciona para si, para os ouvintes, Radamés Inátali, regendo seus músicos. Arranjo Radamés Inátali, do Nassara, Nós Queremos Uma Valsa. Para ele ainda, o São Carlense, senhor Abílio Sidney Marcondes. Nesta manhã de domingo em nossa sintonia, saudosos Alvarengue Ranchinho, deles Alvarengue Ranchinho, seu condutor. Thank you.